Quem troquei a minha vida só a ti. Meu nome e meu espírito só pensam em ti. Entraste pela frente, sem bater a porta e sem certeza. Enfraqueceste as minhas defesas. Com doce do teu toque entreguei-te o comando da minha vida, porque confiei em ti. Em qualquer botão que toques, toca bem para não me magoares. Aperta no carinho, carrega no amor e assim nos damos bem. Carrega no play se quiseres meter. Aperta no avançar para meter já. O reggae é para gravar os momentos bons que havemos de ter. Baby, tu és o comando na minha vida. Para meter já, o rec é para gravar os momentos bons que havemos.